O tema a ser colocado aqui hoje é problemas kármicos. Para a gente conseguir entender o que é um problema kármico, a gente também tem que entender o que é o karma. Karma é uma palavra, acho que já foi falado outras vezes aqui, mas não vale, quer dizer, vale sempre lembrar. É uma palavra que vem do idioma sânscrito, que há muito tempo já deixou de ser falado, né? É, ele era falado lá ainda antes da vinda de Jesus, quer dizer, uns 2.200, 2.300 anos atrás, na região da Europa. Então, ele era falado por aqueles povos e eles queriam dizer que a palavra karma hoje tem um significado parecido com ação. Seria assim, uma ação. Então, a palavra karma em sânscrito, que é um idioma que não se ouve mais, quer dizer ação. Ação. Isso é, dá para entender, então, que a palavra karma, ele quer dizer ação e uma outra ação. Quer dizer, toda ação, e isso até a física moderna e a física que já existe há bastante tempo, ela explica que toda ação, ela provoca uma outra ação contrária, que é uma reação. Então, isso é uma lei da física, que também ela pode ser, digamos assim, utilizada no assunto que aqui é colocado hoje. E, inclusive, a lei do karma é uma lei natural, é uma lei, sendo natural, é uma lei divina, está lá no Livro dos Espíritos, e se vocês querem procurar, é só procurar lá, leis. Então, tem as leis naturais, que é a lei do karma, a lei, digamos assim, da reencarnação, é a lei da sobrevivência, é a lei do amor, e todas uma série de leis, e essa lei do karma, que seria hoje também entendida como lei da, digamos, lei da ação e da reação, ou lei da causa e efeito. Toda causa provoca um efeito. Para nós conseguirmos compreender direito o que é esses problemas kármicos, antes a gente tem que compreender e aceitar a ideia de que Deus é uma entidade extremamente elevada, tanto que lá no Livro dos Espíritos a primeira pergunta é o que é Deus? Então a gente tem que compreender assim, que Deus em sua infinita bondade, sabedoria e justiça, jamais iria desejar ou querer, ou, digamos assim, permitir que algo de ruim acontecesse com nós aqui, tanto encarnados como desencarnados. Então, antes de nós entendermos o qual é que são, por causa, o que é que proporciona, o que é que faz com que tenhamos problemas kármicos, problemas de ação, reação, ou de causa e efeito, nós não podemos, antes de tudo, é dar culpa para Deus, culpar alguém. Tudo o que acontece a respeito de problemas kármicos são culpa, é a culpa de nós próprios, partindo-se daquele princípio, daquele pressuposto básico de que Deus, em sua onipotência, quer dizer, pode tudo, onisciência, sabe tudo, e onipresença, está presente em todos os lugares, a qualquer momento, em sua benevolência e justiça, jamais permitiria que algo de ruim acontecesse conosco, se nós não fôssemos nós próprios os culpados. Então, partindo-se desses princípios, existe aquilo que se chama de problema kármico individual. O que é o problema kármico individual? Todos nós temos. Ou tu tem algum problema de saúde, ou nós temos algum problema de saúde, quer dizer, visão, quer dizer, qualquer tipo que se relacione com saúde, sem nenhuma explicação, digamos assim, racional, lógica, em que a gente vai no médico, não existe nenhuma explicação e nós temos esse problema. Eu lembro, só para ilustrar essa questão do problema kármico individual, há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, um amigo meu, conhecido, que até hoje está morando em Caxias, faz tempo até que não vejo ele, sabendo que eu e minha mulher, né, nós participávamos da Casa Espírita, fazia já uns 5, 6 anos naquela época, na outra casa ainda, né? Ele perguntou para... Já ele era um pouco conhecedor da história, mas ele mais era conhecedor e, ao mesmo tempo, ele tentava, às vezes, ridicularizar a história e a situação, né? E ele perguntou para mim se realmente nós acreditávamos nessa questão da reencarnação. Perguntou para mim, né? Ou na questão desse negócio de karma e tal, né? E eu me dava bem com ele, eu sabia dos seus problemas, né? Aí digamos assim, num ímpeto de... Eu diria assim que é uma luz que dá uma ideia na nossa mente. Eu perguntei para ele se ele sabia, de repente, por que ele, desde criança, ele usava óculos e ele era quase cego. Porque a lente dele era dessa grossura aqui, ó. Certo? Aí ele disse, não, eu não sei dizer. Problema de visão, certo? Ele não tinha nem 30 anos na época, ele tinha um problema sério de gastrite nervosa, de estômago, problema, digamos assim, gastrointestinal. Ele não fumava, ou se ele fumava, muito pouco, ele não bebia, ele não frequentava nenhum bar, nem uma bodega, ele não era de ir para a gandaia, nem nas noitadas, era um cara regrado e tinha todos esses problemas. Aí eu coloquei isso para ele. Aí eu digo, tu conhece o fulano de tal, que é um outro amigo nosso, né? Na época. Eu digo, ó, aquele cara lá, digo, ele fuma um monte, ele bebe um monte, ele frequenta a maioria das bodegas da cidade, ele é gandaieiro, ele conhece um monte, vai nas noitadas, e ele não tem nada, digo. A saúde dele é perfeita, ele enxerga um monte, é mais velho que você, digo, e ele tem uma saúde perfeita e faz tudo isso, digo. Agora, qual é que é a explicação que tu me dá, Dio? Aí ele olhou para mim e disse, realmente, partindo-se para esse lado, diz ele, realmente, eu tenho problemas que talvez não sejam dessa existência, diz ele. Quer dizer, eu dei um exemplo para ele, não querendo justificar a ação do outro, porque a ação do outro, que era tudo isso que eu falei de negativo, vai sim provocar um karma futuro negativo para ele. Só que no presente, ele estava bem. Isso é um exemplo de karma individual. Ele veio para essa existência com um monte de problemas de saúde. Um outro exemplo de karma familiar. Existem os karmas familiares, problemas kármicos familiares. Os maiores inimigos, as maiores brigas, os maiores atritos, as maiores conturbações estão, às vezes, eu diria que mais de 50% das vezes, dentro da própria família. Um irmão que não fala com o irmão, ou não fala com a irmã, o filho que não fala com a mãe, o filho que não fala com o pai, é uma briga, é uma discussão, pessoas querendo, dentro da própria família, entre primos, tios, avós e pais, e toda aquela, digamos assim, aquela ligação que tem familiar, claro, família agora aqui, física, é uma luta de tentativa de poder, de quem tem mais poder, de quem tem mais influência, de quem tem mais razão, é um ódio uma pessoa com a outra e são dentro da própria família. Ora, eles vieram nessa família aí para tentar resgatar o quê? Um problema kármico de uma outra existência, ou de outras existências. Exemplos a gente tem por aí, a gente não vai citar aqui, mas cada um de nós deve saber disso aí. Na nossa comunidade, no nosso meio familiar, enfim, aonde quer que a gente vá, existe esse problema de problemas kármicos familiares. Existe outro problema também, que é o problema kármico coletivo ou étnico. Muitos chamam de problemas kármicos étnicos, de povos inteiros passando por dificuldades. Por quê? Passando por dificuldades porque eles estão resgatando culpas, faltas extremamente complicadas, extremamente graves, de uma outra existência onde todo esse povo, toda essa, digamos assim, essa etnia, que seria toda essa raça junta, ela veio aqui, digamos, há 200, 300, 400 anos atrás, e provocou grandes problemas, grandes sofrimentos. E não precisa ir muito longe. Vamos falar aqui do Brasil. Vamos falar do Brasil, sem querer mexer em política, certo? Vamos falar do Brasil. Eu não tenho a resposta. Ninguém tem a resposta. Mas por que que o povo brasileiro, ele passa por tanto problema, por tantos problemas, de tanta sem-vergonhice por parte de nossos governantes, de empresários, que já tem dinheiro que chega, que não sabem aonde colocar tantas posses, tanta grana, tanto, eu diria assim, poder monetário, e continuam na falcatrua, continuam na propina. E até ontem, hoje, a gente soube ter notícias sobre a questão lá de uma empresa nacional, e todos devem saber. Quer dizer, por que que nós brasileiros, são 160, 170 milhões de brasileiros, sendo dominados, eu acredito, por em torno de 25, 30 mil pessoas, que são aqueles que estão dominando o poder e que são aqueles que aceitam e que pagam falcatruas, aceitam propinas? Por que é que nós, 150, 160 milhões de brasileiros, passamos por esse problema? É um problema kármico coletivo, de resgate kármico. Nós, brasileiros, nós não precisamos ir lá na África, a gente não precisa ir lá nos países fundamentalistas, onde existem aquelas ideologias fundamentalistas em que eles tentam se explodir, matando judeus ou matando palestinos, enfim. Vamos ficar aqui no Brasil. Por que que nós estamos passando por tanto problema com os nossos governantes? Se eles fossem pobres? Não, são ricos. Por que que nós estamos passando por todos esses problemas aí? Eu não sei a resposta, mas um problema kármico existe dentro de nós. E é coletivo. É um resgate coletivo do povo brasileiro em ter que provavelmente passar por todas essas dificuldades por causa dessa irresponsabilidade dessas pessoas que estão no poder. Eu não estou aqui fazendo nomes, nem quero também fazer comentários sobre política, que não é a nossa função aqui e também não é o nosso objetivo, mas que fique aqui uma proposta de nós tentar perceber, digamos assim, refletir por que que estamos passando por tudo isso. É isso. Obrigado.